te dar vida e luz. Vida e luz. Aquela multidão se lamentando, minha mãe ali chorando, vendo seu filho na cruz. Uma coisa assim colocaram, com a lança meu lado furaram, só para me ver sofrer. Mas tudo isso não foi em vão, foi pra te dar salvação, dei minha vida por você.